que você não sabe o que passa na mente de um menor. Já sofreu muito na vida, mas não se deixou levar. É que a vida às vezes te cobra por algo que tu não fez. E às vezes você te vê passando do que sofreu. É que eu já tô cansado de pedir pra alguém não ser respondido. É que minha mente se embaraçou por causa de uns fudidos. É que a inveja me seguindo como se fosse um leão bravando. Eu tô pensando que não tá me olhando. Tô vendo você de longe, Vaca cantando melhor que o Luan. Cê sabe que o trem é nóis. Então me fala o que tu sente quando tu escuta minha voz. Tô vendo você de longe, Vaca cantando melhor que o Luan. Cê sabe que o trem é nóis. Então me fala o que tu sente quando tu escuta minha voz. Errado e presente, você jogando na minha cara nas formas que mente. Eu não sou Deus, não sou juiz pra te mostrar meu dom. Mas se entrar no meu caminho, tu vai ver quem é razão. Avançaram muito, que os cuzão parou pra me olhar. É que esse tempo que tá passando, as puta tá jogando e querendo me dar. Mas como que não vai querer bandido nós desde novinho? Tu tem que avisar que nós trabalha pro assim. É muita liberdade pros irmão que vai chegar. Saudade dos amigos que nunca mais vai voltar. Avançaram muito, que os cuzão parou pra me olhar. É que esse tempo que tá passando, as puta tá jogando e querendo me dar. Que eu sei da onde eu vim, eu sei pra onde eu vou. Muitos tentou e não conseguiu. Eu tava fraco, vários rios. Quem sou eu? Não sou melhor que ninguém. Vê se tu vale só o que tu tem. Mas já é que eu não vou reclamar pra ninguém. Vou fazer só o meu DVD. Talvez Deus me olhe, talvez não, com certeza. Mando no mando com essa beleza. Comendo muito, mesmo no foco. É que negócio, seu negócio hoje já é. É que do morro é tudo diferente. Ok, ontem acordei com o barulho do remetente. Bocado que amo, o crime rola. O menorzinho vai pra idola. Tô vendo você de longe, Vaca cantando melhor que o Luan. Cê sabe que o trem é nóis. Então me fala o que tu sente quando tu escuta minha voz. Tô vendo você de longe, Vaca cantando melhor que o Luan. Cê sabe que o trem é nóis. Então me fala o que tu sente quando tu escuta minha voz. Thank you.